Está começando mais um Café com Velocidade. Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Thiago Rosa. Café com Velocidade. Fala galera do Café com Velocidade, estamos começando aí temporada 2011 do nosso podcast, edição 149, começando com o pé direito, recebendo um convidado super especial, que é o Adriano Buzaide. Ano passado o Buzaide nos representou muito bem aí na Fórmula 3 inglesa. Adriano, primeiramente seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer te ter aqui. Bom, prazer é meu aí, um abraço para todo mundo que está ouvindo, é bem bacana vocês me ligarem. Tá, joia. Então, vamos começar aqui com as perguntas. Bem, sempre a gente tem uma padrão, mais ou menos, né? Que a gente quer saber como que você começou a curtir automobilismo, quem que te incentivou a seguir esse caminho, ou se você realmente falou, bateu o pé e falou, não, quero ser piloto, vou atrás. E quem são seus grandes ídolos aí que sempre te motivaram a seguir em frente nessa carreira? Bom, quando eu tinha uns 6, 7 anos, meu pai, ele andava de kart, como hobby, que ele foi piloto da Fórmula Ford inglesa em 84 e inclusive foi campeão na Inglaterra. Então, depois de muitos anos, ele começou a andar de kart e eu sempre vi ele andando. Eu pedi para ele, né, conseguir um cadete para mim, né, começar a brincar. E aí eu sempre pegava alguns emprestados, começava a brincar. Mas na época a gente não tinha muito dinheiro para começar a competir. Então era uma vez por ano eu andava no kart cadete e sempre andava nos indoors. E aí, quando eu tinha uns 13 anos, meu pai me deu um kart de aniversário. Aí eu comecei a andar, comecei a treinar, fiz a primeira corrida. Aí eu larguei na pole na primeira corrida e daí foi, entendeu? Aí eu acho que desde pequenininho, desde uns 4 anos, eu sempre quis correr. Mas eu tive a oportunidade mesmo aos 13 anos e viajei para Inglaterra aos 16 e tô lá desde então. E, Buzaide, a gente viu, pesquisando sua biografia, que você foi finalista de uma seleção feita pelo Tony Canaan. Dá pra explicar que história é essa? Você lembra quem mais estava contigo nessa briga aí, nessa seleção? Ah, lembro sim. Foi essa seleção da seleção do Tony Canaan. Ele queria arrumar um piloto, ele ia bancar com os patrocínios dele pra ingressar na Stock Car Junior. E ele chamou, acho que 8 ou 9 pilotos de kart, só de kart, sem experiência no automobilismo. E pilotos graduados já, com títulos brasileiros e etc. Na época não tinha nenhum título importante, mas eu fui chamado também. E foi bem bacana. Eu acho que eu passei bem perto de ter ganho essa seletiva, mas o Felipe, eu acho que ele teve uma constância melhor. Eu acho que em todas as sessões, teve uma das sessões que eu escapei, fui pra grama e no circuito que a gente andou, a grama era bem ondulada. Eu acabei destruindo um pouco o para-choque do carro. Eu acho que isso contou com uma forma negativa do meu lado. Mas eu, o Poleto, eu acho que o Rafael Monteiro foram os mais rápidos, os pilotos que foram chamados. E eu acho que eu não ganhei essa seletiva, mas quando a gente não ganhou, a gente decidiu ir pra Inglaterra e começar o automobilismo naquele ano de 2006. Então, não foi uma coisa muito ruim na minha carreira que aconteceu, mas foi muito legal, uma experiência muito boa ter participado na seletiva do Tony Canaan. Foi muito bem organizado lá pelo Paulo e o Binho Carcassi, foi bem bacana. E só pra esclarecer, quem é o Felipe que você tá mencionando? O Felipe Poleto, ele que acabou ganhando a seletiva do Stock Car Junior. Ah, legal essa história, bom saber dessas coisas lá do começo da carreira. Mas vamos falar um pouquinho agora da Fórmula 3 inglesa, que você já está aí, disputou as duas últimas temporadas, né, na categoria internacional, conseguiu sólidos resultados, vitórias. Queria que você falasse um pouco da categoria em si, se ela te ajudou realmente a desenvolver, se faltou alguma coisa, que você julga assim que faltou alguma coisa na sua preparação, e o que faltou para vir o título. Bom, a gente escolheu a Carlin, que foi a melhor equipe nos últimos 2 anos. Mas, como todo mundo sabe, nos últimos 3 anos na Fórmula 3 inglesa, o campeão foi um piloto da Red Bull. E a Red Bull tem uma associação muito forte com a Volkswagen. Acho que eles... É como se fosse... sei lá, Volkswagen e Audi, é praticamente quase a mesma empresa. E os motores na Fórmula 3 inglês, eles podem ser desenvolvidos durante o ano. Então, geralmente quando chegam os motores com upgrade, com peças novas e uns motores melhores, sempre acaba indo para o carro da Red Bull. E é muito difícil conseguir esse motor antes, por mais que você peça para a equipe, brigue, bate chinelo, não tem muito o que você fazer. E na primeira parte do campeonato, a gente começou com um engenheiro que a gente achava que era bom e, na verdade, não estava dando muito certo. Nas primeiras 21 corridas, a gente pegou 3 pódios só. Foi um primeiro campeonato difícil. Eu tentei marcar pontos em todas as corridas só para ficar ali perto da biga. E no final, nos últimos 3 finais de semana, a gente praticamente trocou aí de engenheiro. A gente começou a usar os acertos do James Calado, que era meu companheiro de equipe. E a gente conseguiu das 9 corridas, 7 pódios e 2 vitórias. Recorde de pista, pole position. Então foi um final de campeonato muito forte. Mas foi um ano difícil. A gente não conseguiu pegar os upgrades, os motores melhores. E isso a equipe sabe. Não tem muito o que fazer, entendeu? E até um piloto que for pra lá, se for comprar de um piloto da Red Bull com motor Volkswagen, pode ter certeza que não vai ser o melhor motor. E essa parte do engenheiro que me prejudicou um pouco, mas no final, quando eu peguei um engenheiro bom, em pistas que não tinham muita reta, eu mostrei que dava pra ir pra frente. E foi o piloto que marquei mais pontos nos últimos 3 finais de semana, nas últimas 9 corridas. Mas o campeonato começou um pouco tarde pra mim, infelizmente não deu pra buscar esse título. Então agora, para 2011, quais que são os seus planos aí? Aproveitando que você teve essa melhora no fim da temporada, repetir o desempenho em 2011, tentar uma estratégia diferente, o que, que você está planejando? Bom, para 2011, eu acho que com todo piloto aí que desde o kart, se a gente chegar na Fórmula 1, tem que passar pela GP2. E eu até achei que fazendo um bom trabalho na Fórmula 3 inglesa, daria para conseguir alguma coisa na Fórmula 1, teste, pelo menos no final do ano, mas tá bem difícil. As equipes de Fórmula 1 hoje exigem que o piloto passe pela GP2, eu não sei qual que é a política que eles fazem, mas praticamente é isso. Então, eu tô tentando entrar na GP2 esse ano, eu ainda não assinei nenhum contrato, então, se caso eu assinar, não vai ser a melhor equipe. As 3-4 melhores equipes já estão fechadas, se não me engano, são 13 equipes. E se eu conseguir fechar alguma equipe média e GP2, ótimo. Se não, eu vou pular o ano que vem para GP2 e fazer alguma outra coisa, porque andar de GP2, que é uma categoria super cara e com uma equipe ruim, não vale a pena. Então, aí é pegar a melhor oportunidade em categorias como GP3, World Series, ou Fórmula 3 Euro Series, ou até a Fórmula 3 inglesa, e tentar pegar uma equipe boa para fazer um ano. Eu estou recebendo várias propostas de equipes como Euro Series, Fórmula 3 Euro Series, GP3, quase de graça. A Fórmula 3 Euro Series, eles iam me dar o apoio das montadoras, que é Volkswagen ou Mercedes. Então isso facilitaria bastante para mim fazer um ano aí, tipo banho-maria, enquanto eu não consigo entrar na GP2. E o Buzaide, aproveitando que você comentou a respeito da GP2, até falou de outras categorias, GP3, World Series, também temos a Fórmula 2. Pelo ao que parece, você acha que é bom essa quantidade de opções? Ou você vê algum problema em ter muitas categorias de base e acaba até, de certa forma, prejudicando assim, os pilotos, porque não tem tanta visibilidade? Qual que é a sua opinião a respeito de ter esse leque de categorias de base atualmente? Bom, como tem esse leque, prejudica no seguinte: antigamente era só a Fórmula 3 inglesa. E então, se você tivesse destacando a Fórmula 3 inglesa, as equipes de Fórmula 1, chegando até em quarto, terceiro, o Jason Button chegou em terceiro, eles já chamaram, no ano seguinte ele estava fazendo Fórmula 1. E outros pilotos também chegaram em quarto, o Mark Webber chegou em quarto, que nem eu, e também já foi para a Fórmula 1 no ano seguinte, ou 2 anos depois. Quando eu tinha só a Fórmula 3 inglesa, com uma principal categoria, aí de base, eles olhavam bastante. Hoje tem Fórmula 3 inglesa, Euro Series, Fórmula 3 japonesa, italiana, espanhola, GP3, Fórmula 2, World Series e vários outros campeonatos. Então acaba dificultando pro pessoal de Fórmula 1 ficar olhando todas as categorias e realmente vendo qual que é mais forte, porque tem um ano que a Fórmula 3 inglesa é mais forte, tem outro ano, 2 anos atrás a Euro Series era mais forte, como a atriz Erosiris. Então é difícil para eles saberem qual é a categoria mais forte e qual vai realmente revelar os pilotos. Então eles acabam optando pela GP2, que é praticamente funil. Todos os pilotos das categorias de base entram na GP2 e ali sim eles conseguem ver qual realmente é o melhor piloto. Por outro lado, ajuda na parte financeiramente, por ter muitas categorias e muitos bancos disponíveis. Você consegue acaba conseguindo uns preços melhores para acabar correndo, entendeu? Você tem aí a Fórmula 2 por um preço bem acessível que a FIA criou, então isso ajuda bastante. E, Buzade, falando um pouquinho agora de Fórmula 1, até que você citou alguns nomes aí, queria saber como você vê a temporada 2011, você acha que a Red Bull vai manter esse domínio, Ferrari e McLaren vai incomodar, a Mercedes vai chegar na briga, o que você está esperando aí para a temporada 2011? Putz, a minha Mercedes não tem uma Red Bull, eles estão fazendo um trabalho muito bem, mas você não, acho que nem as próprias equipes conseguem falar quem que vai estar na frente entre Ferrari, McLaren, Mercedes e Renault, por exemplo. Pode até surgir uma Williams aí querendo brigar ali entre os seis. Então é bem competitivo, sempre quando tem mudança de regulamento, todo mundo fica ansioso aí para a primeira classificação, para a primeira corrida. E até o pessoal, como eu te falei, até o pessoal de Fórmula 1 mesmo, dono de equipe, não tem um parâmetro, uma ideia do que vai acontecer, entendeu? Fica bem difícil. E falando um pouquinho sobre os brasileiros que moram aí na Europa, a gente sabe que só na Fórmula Inglesa a gente tinha, além de você, o Gabriel Dias, o Lucas Forest, o Felipe Nars. Como é que é seu relacionamento com esses pilotos e também com outros aí que estão pela Europa, como o Razia, que também mora na Inglaterra? É tranquilo? Vocês, não sei, saem ou só tem uma conversa mais por internet? Como é que é? Não, a relação é muito boa. Eu sou bem amigo do Gabriel Dias, ele mora na frente da minha casa em Oxford, e a gente sempre tenta fazer os preparos físicos juntos, a gente sai para pedalar, então sai eu, o Gabriel Dias, o Luiz Razia, o Leonardo Cordeiro, corre na GP3, a gente sai para pedalar, para fazer os esportes juntos, e sempre estamos saindo para comer juntos, e a gente sempre se ajuda bastante. E por mais que a gente esteja ali perto, não é que a gente fica falando de automobilismo o tempo inteiro, entendeu? Porque no final das contas a gente, nenhum tá para ajudar nenhum ali, mas a gente sempre tenta manter a amizade fora das pistas, como qualquer pessoa normal. E para fechar, Adriano, eu queria que você falasse um pouquinho aí sua relação com os fãs. Hoje tem o Twitter até divulgando, o seu é Adriano Buzaide mesmo, @AdrianoBuzaide. E como que você vê essa nova tecnologia aí, interação com os fãs, com a torcida e tal? Qual a tua relação com o público via Twitter? Ah, eu sempre Twitter, eu faço Twitter de que eu tô fazendo, das pedaladas, sempre coloco fotos e, sei lá, eu acho bacana. O pessoal segue, eu acho que é um jeito bem legal dos fãs, não só para o pessoal de automobilismo, mas para qualquer em geral, de artistas, etc., poder acompanhar e ver fotos aí normal de dia a dia, e acaba parecendo que a pessoa que é famosa, artista, tem bastante fãs, parece que fica uma pessoa normal no Twitter, parece que no Twitter todo mundo é igual. É bem bacana, eu acho uma ideia bem legal. E agora eu queria te agradecer muito por ter aí esse tempo para falar com a gente. E um espaço agora para você deixar o seu recado para todos os ouvintes do Café com Velocidade, que sempre estão aqui com a gente, ligados em diversas categorias para automobilismo, para você mandar um recadinho para eles. Bom, eu queria agradecer aí aos patrocinadores, as pessoas que me apoiaram esse ano, a todos os fãs aí do Twitter, que o meu Twitter é twitter.com/AdrianoBuzaide, e todos os pedidos de autógrafo, eu recebi muitos pedidos por e-mail, não deu para mandar para todo mundo, mas o que deu eu mandei. E um abraço para todo mundo em geral que segue a minha carreira. Já que você falou dos patrocinadores, cita o nome deles aí, que é totalmente aberto para isso. É a Tintas Eucatex e Premier Pet, alimentos de qualidade. Então tá joia, Adriano, um abraço, obrigado. E a gente vai estar aqui acompanhando a sua carreira 2011 e na torcida por você. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado, Adriano. Um abraço, tchau. Tchau. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido fiz essa entrevista com o Buzaide aqui. A gente sempre tenta trazer para vocês, né, alguns pilotos aí para mostrar um pouquinho do que vem vendo. Bom, a gente tava aí, né, de férias, no fim de ano, um pouquinho de turmaninhas para descansar, mas agora aí a gente já voltou, vai cobrir tudo que tá acontecendo, como sempre fazemos, né? Tem aí logo, logo o lançamento dos carros da Fórmula 1, já começam algumas corridas, e aí a gente vai estar sempre mostrando para vocês aí, comentando o que acontece de melhor, não é, Thiago? Exatamente, já tava fazendo até o calendário aí de 2011, já coloquei 30 categorias, ainda tem mais para colocar, então é muita coisa para cobrir esse ano. Uma novidade que eu percebi, que vai ter uma tal de Fórmula 3 Internacional esse ano, que parece que vai reunir, vai correr em vários países, vai reunir alguns dos melhores pilotos. Me parece que é aquela ideia de Macau, mas vamos estender agora para tipo um campeonato mesmo, em lugares importantes. Então a gente tá ganhando uma categoria aí, e eu acho que 2011 vai ser bem legal, a gente tem aí talvez a perspectiva de ter um quarto elemento, tá indefinido ainda. E vamos tentar falar com alguns pilotos nesse, em janeiro agora, ver se o que eles esperam para 2011 e tal. E Rosa, baterias estão carregadas ou não? Baterias prontas para esse ano. Vai ser um ano bem legal, vai ter bastante coisa para a gente cobrir, para a gente falar, para a gente comentar. Muito assunto ainda vai surgir. Estaremos aqui como estivemos em 2010, prontos e apostos para tudo. É, eu acho que é isso, né, gente? É isso mesmo, e a gente tá bom, né, na próxima semana aí com algumas novidades, quem sabe, né? Vamos deixar aí no ar pro pessoal ter surpresa quando for ouvir o podcast. Então é isso, galera. Falou, até o próximo programa. Abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau. Semana que vem tem mais um Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Thiago Rosa. Thank you for all this year. Café com Velocidade.